Nossa reportagem presente na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo para trazer informações sobre a quaresma e também a campanha da fraternidade. Para mais detalhes, eu converso com o pároco Frei Paulo Moura. Frei Paulo, iniciando nesse dia 26 a quaresma e também a quarta-feira de cinzas. O que é que vai acontecer aqui na paróquia São Pedro, na Igreja Matriz, nesse dia e também o significado da quarta-feira de cinzas? Primeiro gostaria de cumprimentar os nossos queridos radiovintes, sempre sintonizados e atentos à programação da nossa paróquia. Então, nessa quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro, estamos felizes por darmos início ao tempo quaresmal. Esse tempo quaresmal, ele é aberto com a quarta-feira de cinzas, com a imposição de cinzas, onde o frei, o sacerdote e também os ministros impõem as cinzas nos fiéis, um tempo forte de conversão, um tempo forte de mudança de vida. São 40 dias que o Senhor nos pede para que tenhamos uma vida mais forte de oração, um tempo mais forte de jejum e um tempo mais forte também de esmola. Então é um tempo que o Senhor nos pede que tenhamos um espírito mais forte de interiorização. Frei Paulo, ainda existe esse ato de penitência por parte dos fiéis nesse período de 40 dias? Sim, é muito importante, Jean, que as pessoas nesse tempo de quaresma façam algum propósito de penitência. Por exemplo, não comer carne nas sextas-feiras durante a quaresma ou nas quartas-feiras. Outro propósito, por exemplo, é usar menos as redes sociais nesse tempo da quaresma. Enfim, cada um pode fazer alguma penitência, mas é importante que seja algo que a pessoa sinta na pele. A pessoa vai sentir, né, algo mais forte, assim, para que a pessoa possa trabalhar a sua determinação, ter uma vida mais intensa, por exemplo, rezar o terço todos os dias. O importante é fazer algum propósito. Os horários das missas desta quarta-feira de cinzas, e claro, coincide também com a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Aqui na Matriz nós teremos duas missas, 8 horas da manhã e às 19 horas. Às 19 horas teremos a missa e a novena, normalmente, ambas, obviamente, com a imposição das cinzas. Teremos também missa na comunidade Santa Terezinha, às 19 horas, e na comunidade Bom Jesus, às 19 horas. Uma ou outra comunidade vai fazer também o culto, né, a celebração da palavra, com a imposição das cinzas. Sempre também, nesse período da quaresma, inicia a campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Qual é o lema e o tema desse ano de 2020? Isso, então, no tempo da quaresma, a igreja no Brasil, ela trabalha, reflete, sempre um tema específico, que é o da campanha da fraternidade. O tema deste ano é fraternidade e vida, dom e compromisso, e o lema é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. De Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 34. Eu fico muito feliz e à vontade de falar esse tema, porque inclusive esse lema da campanha da fraternidade foi o tema da minha ordenação sacerdotal. Foi exatamente estes versículos do Evangelho de Lucas, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A campanha da fraternidade deste ano tem como objetivo geral conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. É importante lembrar que o cartaz da campanha da fraternidade deste ano traz a figura, a imagem de Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada ano passado pelo Papa Francisco. É uma imagem que traz ela rodeada de várias pessoas, com idosos, com crianças, até com um cachorrinho aqui, lá na Bahia, onde ela realizou aquele grande trabalho como freira, começou cuidando de doentes no galinheiro lá do convento, e hoje o Hospital Santo Antônio é um dos maiores da Bahia. Frei Paulo, esse período também da quaresma aumenta o número de fiéis na igreja? É, sim, com certeza. Tanto as missas de abertura da imposição das cinzas têm uma grande participação dos fiéis, e no tempo da quaresma as pessoas, de fato, elas têm uma vida maior de oração, de interioridade, e consequentemente participam mais da igreja e das missas. Frei Paulo, agradecemos a sua participação e a sua orientação para todos os fiéis nesse período de 40 dias antecedendo a Páscoa. É um convite, uma exortação que eu faço a todos os nossos queridos paroquianos, nossos queridos radiovintes, que de fato nós vivamos esta quaresma como um tempo forte de mudança de vida, mudança de atitudes, uma vida mais intensa de oração, de jejum, de caridade. Voltemos o nosso coração mais fortemente para Deus e para os irmãos, e desejo a todos uma abençoada e santa quaresma. Conversei com o pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Gaspar, Frei Paulo Moura, que trouxe informações sobre as missas desta quarta-feira de cinzas e também da campanha da Fraternidade 2020. Para a Rádio Sentinela, o repórter Giancarlo.